Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nessa terça-feira somos chamados a buscar em Deus o alento para os doentes, os enfermos. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, entrega a sua família, entrega seus doentes, entregue as pessoas que você ama. Maravilhas Ele vai fazer, Ele sempre faz. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Que você continue nesse espírito de entrega. Escute o que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo, aqui é um filho de Deus. Queria dar meus testemunhos sobre a depressão. Eu tinha depressão, padre, no último grau. Teve um dia, a minha esposa já chegou a me achar eu na varanda da casa dela com a corda no pescoço. Ela chegou e cortou a corda e chorou muito. Mas mesmo assim, tinha vezes que eu caí em caída. Tinha dia, padre, que ela chegava no quarto, um prato de comida para mim comer. Eu pegava o prato de comida, jogava no chão e falava com ela que tinha tomado nojo da cara dela. Mas mesmo assim, ela continua rezando para mim. Rezava sempre para mim. Hoje, padre, eu sou outra pessoa. Conheci a Deus e Nossa Senhora. E hoje eu sou uma pessoa liberta da depressão. Só tenho a agradecer a você, a minha esposa, a Nossa Senhora e a Deus. Muito obrigado, padre. Amém. Que bom que você pode cantar a vitória no Senhor, filho. E parabéns pela esposa que você tem. Você não se identificou e eu respeito. Mas parabéns pela esposa que não desistiu. Soube esperar mesmo na aflição. Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras de salvação. Somente o céu tem para dar. Terça-feira, rezando pelos doentes e com os doentes. Meu coração se abre, Senhor, para te escutar. Mateus 18, 21 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes, Jesus respondeu. Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O reino dos céus É como um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Trouxeram-lhe um que devia uma fortuna inimaginável. O Senhor mandou que fosse vendido como escravo. O servo prostrou-se diante dele, pedindo: tem paciência comigo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou, dizendo: paga o que me deves. O companheiro suplicava: tem paciência comigo. Mas o servo não quis saber. Então o Senhor lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida. Não devias tu também ter compaixão de teu irmão como eu tive compaixão de ti? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Perdoar sempre, disse Jesus, e conta uma parábola. Uma parábola de uma pessoa que foi perdoada numa quantia grande. Mas aquele que recebeu o perdão não conseguiu perdoar o irmão numa quantia irrisória. Vivemos pedindo perdão a Deus, porque nós erramos. Mas quando o nosso irmão, nossa irmã, as pessoas que convivem conosco, erram na sua fragilidade, cometem lapsos, nós temos a mesma misericórdia? Usamos da mesma misericórdia? Usamos da mesma benevolência que Deus usa para conosco? Senhor, ajude-nos a perdoar da mesma forma que somos perdoados. O mal de não conseguir perdoar é um mal grande. De joelhos venho implorar o teu perdão. Perdão, Senhor. E que fruto desse perdão, dessa experiência, eu consiga perdoar também. O que é mal jogar tudo pro alto e pedir o teu perdão. Perdoai, Senhor, na medida em que eu perdoo aqueles que me devem. É o Pai Nosso. Eu sou capaz. Senhor, coloque em mim o desejo de perdoar. Liberta-me da tendência de colocar limites no perdão. Que eu esteja sempre pronto a perdoar a quem me ofendeu. Senhor, eu te peço perdão. Disposto a perdoar quem nos ofendeu. Para pedir o teu perdão. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. E é nesse espírito de confiança que nós vamos pedir: Senhor, que desta fonte de misericórdia que vem o perdão, venha também a cura dos doentes, dos enfermos. Tem alguém que você quer colocar nessa misericórdia do Senhor? Tem alguém que você sabe que está doente? Doente do corpo, doente no afeto, doente na sua enfermidade? Senhor, que o teu arcanjo Rafael, Deus cura, visite os enfermos, aquela parte doente, aquele órgão deficiente, possa ser restaurado, que não entre em desespero. E caso alguém me acompanhe e esteja passando por depressão, se valha daquele testemunho do Senhor que acabou de dizer, que a esposa o encontrou com uma corda no pescoço. Mas Deus fez maravilhas. Senhor, meu coração tão vazio. Senhor Deus, abençoe a água, a roupa dos enfermos